6. Essa é a hora que ela vai sair pra correr. Depois vai procurar alguma coisa leve pra comer. Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar. Que antes era gente, hoje é vida singular. E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, ai, ai, ai. Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, ai, ai, ai. Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Oh, oh, oh. Tomara que saia, dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto. Cabeça anda sem ter tempo pra pensar. Que antes era gente, hoje é vida singular. E agora? E agora? Pra quem tá solteiro, cidade grande é foda. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, ai, ai, ai. Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, ai, ai, ai. Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Oh, oh, oh, oh. Tomara que saia, dê tudo errado e sinta saudades aqui do meu quarto.